André Cedês, o Moral de Picoara. Eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica pro resto da vida. Se apaixonar, passou a fase de brincar. De amor, por favor, não insiste, que a paciência já esgotou. Tu fica só por ficar, não dá. Sai, me deixa em paz. Hoje tá aqui, amanhã não tá mais. E ainda quer que eu corra atrás. Vem com ele, esse é assim, ó. Eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica pro resto da vida. Eu não quero amor que vai. Da vida. Em nome de CDB Records, TH Vídeo, C10 Produções, respeita! Passou a fase de brincar. De amor, por favor, não insiste, que a paciência já esgotou. Fica só por ficar, não dá. Não me procura sair, me deixa em paz. Hoje tá aqui, amanhã não tá mais. E ainda quer que eu corra atrás. Vai pensando, bebê, vem. Eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica pro resto da vida. Eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica pro resto da vida. Eu não quero amor. Toda a vida. Eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica pro resto da vida.